Então, uma boa noite a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos nesta noite, todos nós aqui unidos em pensamento, em coração, possamos aproveitar da mensagem que tenho para trazer, que não é minha, é uma mensagem já antiga no cristianismo, mas extremamente importante. Mas antes, vamos relembrar de algumas características do trabalho de Jesus na educação da humanidade. Porque ele, como mestre, ele veio, na verdade, educar o espírito humano. Ele veio trazer... Está saindo, não está? Ele veio trazer conhecimentos que pudessem libertar a humanidade. E ele não só teorizou sobre esses conhecimentos, ele também demonstrou na prática e levou as pessoas a viverem esses aprendizados, essas experiências. Por isso que ele se tornou o mestre dos mestres. E mais ainda, ele mesmo vivenciou e demonstrou tudo o que ele ensinou. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa. As pessoas que ouviram de Jesus foram tocadas porque sentiram que ali estava a verdade. As pessoas que ouviram, os que ouviram Jesus, aqueles que realmente se deixaram transformar pela mensagem do Evangelho, também foram pessoas que demonstraram tanta confiança, tanta autenticidade na sua adesão ao cristianismo, que elas também propagaram essa confiança, essa fé. E assim vem acontecendo século após século, em que a mensagem de Jesus chega até os nossos dias, porque nós ainda recebemos criaturas que demonstram compreender e viver profundamente essa mensagem. Se nós formos observar no cristianismo, em todas as variações que o cristianismo teve, nós vamos identificar pessoas que demonstraram muito amor ao próximo por inspiração do Evangelho. Me ocorre na lembrança agora a figura de Madre Teresa, que foi alguém que amou profundamente as pessoas e buscou ajudá-las. Me ocorre também na lembrança a pessoa de Chico Xavier. Nós temos ele, o grande médium, instrumento preciso de comunicação da espiritualidade superior, mas um ser humano admirável, um ser que tudo aquilo que ele transmitia dos espíritos benfeitores, ele era capaz de fazer. Aquele amor, aquela dedicação às pessoas, a renúncia. Então esses grandes exemplos, eles são muito inspiradores. Eles são aquilo que legitima o Evangelho, que mostra que é uma mensagem verdadeira, que é uma mensagem capaz de renovar a humanidade. Infelizmente, muitas pessoas se fixam naqueles que tentaram seguir Jesus e que não foram tão felizes assim. Às vezes foram almas que se sentiram muito empolgadas com a mensagem de amor trazida pelo Mestre, entenderam que ali estava o caminho, mas não conseguiram vencer as suas grandes dificuldades, não conseguiram permitir que a sua luz brilhasse perante o mundo, para que as pessoas reconhecessem a grandeza da mensagem que eles eram portadores. E podemos dizer que nós somos, porque também todos nós que tentamos de alguma forma levar essa mensagem, estamos entre este grupo bem grande de seguidores de Jesus, que nem sempre consegue corresponder à mensagem que nós trazemos. Que devido às nossas imperfeições, às nossas falhas, às grandes dificuldades que nós ainda trazemos, não conseguimos viver ainda plenamente o Evangelho. Mas nós temos que fixar na mensagem e nesses grandes exemplos, porque eles são a grande inspiração. São eles que nos mostram que o Evangelho de Jesus é uma grande proposta de vida. E Jesus, ele trabalhou com pessoas de uma diversidade muito grande. Ele soube respeitar as diferenças individuais. E não pense que ele pegou pessoas que já estavam bem adiantadas na evolução, que ele pegou espíritos totalmente redimidos. Bem poucos eram aqueles encarnados que eram espíritos muito seguros da conduta, da ética que deviam ter. Bem poucos eram aqueles que tinham realmente um caráter sólido e eram espíritos que não traziam tantas dívidas do passado. A maior parte das pessoas que Jesus ensinou para que depois levasse o Evangelho eram pessoas que tinham grandes necessidades ainda, precisavam se renovar. Mas eram espíritos de grande valor, porque eles foram capazes então de perceber o grande valor daquela mensagem de Jesus e fizeram uma grande transformação dentro de si. E produziram muito em levar essa mensagem. Então Jesus lidou com pessoas diferentes, compreendendo as dificuldades que cada um tinha. Por isso, já temos uma grande lição que nos serve hoje na nossa relação com as pessoas. Reconhecer que nós temos que lidar com uma diversidade de pessoas muito grande. Nós temos que lidar com seres que estão em diferentes condições evolutivas. E nós temos que aceitar essa realidade. Às vezes nós desejaríamos ter um grupo seleto, especial, só de espíritos bem intencionados, amorosos, trabalhadores do bem, dedicados ao bem, só que a gente não encontra isso com facilidade. Não encontramos com facilidade. Também Jesus não encontrou. Ele trabalhou com as pessoas que estavam ali disponíveis, com os corações de boa vontade, com aqueles que ele percebeu que podiam se renovar. E ele, acreditando nessas pessoas, é que ele traz para junto de si, então, discípulos que vão ter as suas imperfeições, as suas limitações. Mas ele era capaz, então, de aceitar isso. Aceitar o próximo como ele é, não exigindo perfeição, não exigindo que ele demonstre as virtudes que nós ainda não conseguimos ter, totais ou nem parciais ainda. Aceitar essa realidade talvez suavize a nossa convivência com as pessoas. Talvez amenize o nosso sofrimento em estarmos sendo confrontados todos os dias por pessoas tão diferentes. Talvez isso tire de nós o peso, o amargor das decepções. Porque a gente se decepciona por quê? Porque temos uma expectativa em relação ao outro e ele não corresponde. E nós nos entristecemos por ele não corresponder. E é natural mesmo. Não vamos também nos culpar por nos sentirmos decepcionados com as pessoas. Porque é o que também somos capazes agora de ter. Mas vamos vencer essa etapa da decepção. Vamos vencer essa etapa de reconhecer que o outro não era aquilo que nós esperávamos. E vamos acreditar novamente nele. Vamos dar um novo voto de confiança e continuar apostando no valor que as pessoas têm e podem desenvolver. Porque também foi isso que Jesus fez. Ele percebeu ao longo do seu ensinamento e ao longo das suas instruções, aqueles discípulos, que eles tinham deficiências, defasagens, imperfeições, e eles cometeram dessas imperfeições mesmo perante Jesus. Mas ainda assim Jesus apostou neles, acreditou e continuou. E isso é o que nós devemos estar sempre pensando nas nossas relações. Oferecer uma oportunidade àquele companheiro mais difícil que a vida nos apresentou. Às vezes ele está dentro do lar. É o filho, é a esposa, é o marido, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o cunhado, é a cunhada. Às vezes é aquela pessoa que já nos magoou algumas vezes e nós dizemos: eu não quero mais nada com essa pessoa, eu não confio nela. A gente pode ter até precauções, sim, mas nós sempre temos que oferecer a oportunidade de uma reconciliação. Sempre. Sempre temos que oferecer àquele próximo que está mais próximo de nós uma oportunidade de nos acertarmos com ele, de perdoá-lo, de reconhecer o valor que ele tem, porque isso é ser cristão. É você acreditar na renovação que o ser humano é capaz de ter. Porque essa é uma das características que o espírito em evolução na Terra tem. É ser capaz de se renovar. E Deus tem os mecanismos admiráveis, incríveis da sua obra para produzir essa renovação no ser humano. Deus tem o poder de transformar tudo na sua criação. E Ele faz isso no tempo certo. Ele faz tudo isso no seu tempo, o tempo da divindade, que não é o nosso, que às vezes parece que leva anos para as coisas se transformarem. Às vezes parece que levam décadas para Deus mandar a resposta a uma nossa prece, a uma solicitação nossa. Mas no tempo dele, aquilo é rápido. Porque vem no tempo certo, no momento que nós somos capazes de assimilar. Então a renovação do nosso irmão virá no tempo certo. Por isso que nós não podemos nos afligir por perceber que aquela pessoa ao qual nós nos dedicamos, às vezes é o nosso filho, que está cheio de problemas, envolvido com uma série de situações complicadas da vida, com más companhias, envolvido com drogas, envolvidas em situações ilícitas. E muitos pais, às vezes, desistem dos seus filhos, porque dizem, eu cansei, eu já não tenho mais vontade de fazer nada por ele, eu já não sei o que fazer com ele. E é triste quando a gente ouve isso, de pais, de mães, dizendo, eu não sei o que fazer com meu filho. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o filho ou com o nosso familiar mais difícil, porque o nosso coração está tão amargurado, está ferido, nosso coração está ressentido, e a gente bloqueia a nossa mente, a gente bloqueia a nossa percepção extrasensorial, a nossa mediunidade natural, e a gente não recebe intuições do plano espiritual, porque coração com mágoa, coração com ressentimento, coração com rancor, coração que está amargurado, tem dificuldade de captar as inspirações do alto, porque os espíritos do bem, esses trabalhadores de Jesus aqui que nos inspiram a evolução, eles trabalham com uma linguagem de pensamento que é do amor, que é a linguagem da fraternidade, que é a linguagem da aproximação dos seres. E se nós temos sentimentos que nos afastam do outro, fica difícil captar esse pensamento deles. Se a gente fica com pensamentos de severidade, de punição, de desejo de vingança, fica difícil captar a intuição. E é por isso que muitos pais não sabem o que fazer para conduzir os seus filhos. Porque permitem muitas vezes que essas emoções conturbadas ou que interesses levianos, mesquinhos, obstruam a sua capacidade de receber intuições do mundo espiritual. Se nós não conseguimos obter muitas vezes inspirações elevadas para nos conduzir perante a vida, o problema da comunicação não é dos emissores da comunicação, não é da espiritualidade. O problema está no receptor, que é a nossa mente. O problema está em nós, porque nós estamos sintonizados numa outra faixa de pensamento, que são os pensamentos de interesses imediatistas, de satisfações imediatistas, e aí nós não captamos. Por isso que o exercício da prece, de natureza humilde, de natureza a reconhecer que necessitamos de auxílio divino, por isso que o exercício da oração como um ato realmente solene para nós, não com formalismos exteriores, mas que a gente entenda a gravidade que esse momento tem, e fazemos a oração com fervor, com confiança, com recolhimento interior, por isso que ela é tão importante, porque é o ajuste fino que nós vamos fazer nesses canais de comunicação com a espiritualidade superior. E eles vão nos dizer como caminhar na vida. Eles vão nos dizer como nos conduzir. Eles vão nos ajudar a saber o que temos que fazer para ajudar aquele que está do nosso lado. Tem uma história muito bonita que eu já tive a felicidade de contar aqui quando falei da vida de Bezerra de Menezes, em que ele estava muito aflito por não ter nada mais material para atender aquele irmão que o procurava. Um homem desesperado, um homem sofrido, desempregado, sem dinheiro para alimentar a sua família, procurou o Dr. Bezerra de Menezes, que já era conhecido médico dos pobres, e vai pedir a ele alguma coisa. E aquele espírito tão nobre, aquele espírito que tinha conhecido Jesus pessoalmente na época da sua passagem aqui na terra, ficou aflito, porque ele não sabia o que fazer para auxiliar aquele homem desesperado que não tinha o que levar para comer em casa. E Bezerra, como espírito superior que era, naquela época já, pensou e fez aquilo que nós temos que fazer em todos os momentos que nós nos sentimos sem saída. ele elevou uma prece ao alto e elevou aquele coração que ele tinha e tem grande afinidade, que é o espírito que conhecemos como Maria, Maria de Nazaré, Maria Mãe de Jesus, Maria Mãe Santíssima, Nossa Senhora, tantos nomes que usamos aqui na Terra para nos referir a esse ser extraordinário, tão amoroso. E ele foi atendido naquele instante. Ao pedir à Mãe de Jesus a inspiração, o que fazer para doar algo àquele homem, lhe vem à mente instantaneamente a ideia: abrace-o, dê a ele o calor humano, porque ele está sofrido. E foi o que Bezerra de Menezes fez. E abraçou aquele homem, o consolou, disse que não podia ajudá-lo materialmente porque não tinha mais nada, porque era da natureza dele essa. O que ele tinha, ele passava adiante para auxiliar as pessoas. Então, aquele homem saiu revigorado com aquele abraço de Bezerra de Menezes. Foi para sua casa, não levou alimento. Reuniu a família, tomaram a água e foram se deitar. Fizeram antes uma oração. E todos foram adormecer, sentindo saciados. Porque a gente sabe que a espiritualidade, ela age nas coisas materiais. Na água, ela pode mudar as propriedades. Pode colocar fluidos ali, que teriam finalidades ali de acalmar a fome daquelas pessoas, daquela família. E no dia seguinte, aquele homem acordou com um ânimo novo e foi à luta e procurou um trabalho e conseguiu. E depois ele voltou e contou a Bezerra o que tinha acontecido. Então veja, uma coisa aparentemente tão simples, uma oração, um abraço, mas tem o poder de mudar a vida do outro. Porque ele se permitiu então, naquele momento, receber esse influxo do amor, aquele convite amoroso de sentir ali, se solidarizar com aquele sofredor e oferecer a ele o seu calor humano. E por ter essa disposição, ele pôde ajudá-lo. Por reconhecer que a melhor forma de ajudar o próximo é aproximar os corações, porque o abraço é isso que nós fazemos. No sentido simbólico, no sentido físico, aproximamos o coração. Como espíritos ainda terrenos, em evolução, muito ligados ao mundo material, ainda precisamos desse contato físico. Ainda precisamos desse afeto físico. Faz parte ainda da nossa natureza. E abraçar o nosso filho sofredor, ainda sem rumo na vida, é um bom caminho de transmitir a ele o nosso amor. É um bom caminho ali de mostrar a ele que estamos do lado dele. E usar a oração como um canal de comunicação para receber aquilo que nós podemos fazer pelos nossos é algo extremamente válido. É algo que realmente funciona em nossa vida. A oração, ela é um grande mecanismo de transformação de nossa vida. Mas o que nós íamos falar mesmo hoje é uma passagem de uma carta do apóstolo Tiago, muito significativa, que nos traz uma reflexão muito importante para a nossa condição de espíritos atualmente aqui encarnados. Porque para todos nós vai chegar o tempo em que a vida terrena vai se esgotar. Para todos nós chegará o momento que nós deixaremos esse instrumento maravilhoso chamado corpo físico, para que ele volte ao ciclo da natureza e voltaremos ao mundo espiritual. E nos cabe todo dia pensarmos nisso. Estamos de fato cumprindo a nossa missão aqui no mundo? Estamos aqui de fato realizando aquilo para que viemos? Porque ao longo da nossa existência terrena, nós nos atrapalhamos muito com as distrações do caminho. É tanta coisa que tem para o espírito encarnado fazer que ele se perde. Deus deu um instrumento maravilhoso para a nossa comunicação, que são os aparelhos de telefonia. E o que, que as pessoas fazem? Às vezes se complicam usando ele. Deus nos deu instrumentos de locomoção fantásticos, os automóveis, e nós criamos dor e sofrimento com ele quando agimos de maneira imprudente. e nos deram tantas coisas que nós nos distraímos no caminho com elas e não prestamos atenção que o essencial da vida está na nossa relação uns com os outros. Que a grande missão que nós viemos aqui não é para ter coisas que são boas, úteis, necessárias, mas a nossa grande missão aqui na Terra é com o nosso próximo, é com o nosso irmão. Nossa grande missão é uns com os outros. E o apóstolo, quando escreveu a sua única carta que ficou conhecida, o apóstolo Tiago, ele fez uma recomendação importante que interfere nas nossas relações. Na sua carta, então, ele disse assim, usando aquela linguagem daquela época, há quase 20 séculos atrás, ele disse assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Quem gosta de ler no original, pode procurar essa parte lá no capítulo 4, o versículo 8 da carta de Tiago. Está lá no Novo Testamento. O que ele queria dizer naquele tempo com isso? A limpar as mãos. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele interpretou essa passagem e nos traz essa luz desse conhecimento do que o apóstolo queria dizer. Emmanuel interpretou essa passagem assim: quando Tiago diz a limpar as mãos, é para que nós mudemos algo da nossa vida exterior, para que a gente tenha uma boa vontade em começar a fazer mudanças exteriores em nossa vida, mudar alguns hábitos, algumas atitudes que nós temos perante o próximo, mudar alguma conduta que nós estamos tendo até hoje e que nós não percebemos que cria distanciamento, que cria muitas vezes mal-estar no outro. Às vezes é algo que nós não percebemos que estamos fazendo nas nossas relações. Pode ser, por exemplo, uma maneira de falar muito rude, muito incisiva, uma maneira de falar muito áspera. E seria bom se nós fôssemos capazes de mudar esses aspectos exteriores, então, da nossa vida. Se a gente percebe que a forma como nós estamos nos comunicando, e a comunicação é só um exemplo, deve existir aí um número muito grande de coisas que nós podemos estar fazendo e que está distanciando as outras pessoas de nós. Então, o limpar as mãos é nesse sentido, é dar uma melhorada nas nossas relações. Às vezes, suprimindo da nossa conversação palavras infelizes, colocações que ferem, que magoam, estar modificando algo em nós e que está interferindo em nossa vida. Essa é a parte mais fácil de cumprir a recomendação que Tiago deu, porque com empenho, com esforço, nós conseguimos mudar, conseguimos nos educar, nos tornarmos mais polidos, mais capazes de respeitar o outro. Agora, a segunda recomendação que ele dá: vós de duplo ânimo purificais o coração. Essa é a parte mais pesada das nossas transformações, é purificar o coração. Por isso que ele já deu a recomendação inicial de duplo ânimo. Quando a gente percebe que nós temos algo no nosso mundo íntimo que precisa ser mudado, nós temos que primeiro reconhecer que vamos precisar de muita força de vontade, vamos precisar de muito empenho, vamos precisar de duplo ânimo para essa transformação. E onde vamos buscar esse duplo ânimo? Onde vamos aurir essa força para purificar o nosso coração? Porque aí está a grande tarefa que nós temos para esta vida. Se alguém quer saber qual é a sua grande missão nesta existência, acabou de descobrir. É a purificação dos nossos sentimentos. Nós viemos para cá e assumimos vários papéis: ser pai, mãe, filho, ser professor, ser político, ser operário, ser cidadão, ser marido, esposa. Nós viemos para cá e assumimos vários papéis, mas tudo isso é secundário. Tudo isso são ocupações menores que nós temos na vida. O grande desafio que nós temos nessa vida é a nossa transformação interior, é a purificação do nosso coração, é a mudança desses sentimentos que nós já somos capazes de reconhecer que tantas vezes trouxeram dor e sofrimento para a nossa vida. Essa é a grande missão que todos os espíritos encarnados têm. Por isso que eles, quando estão desencarnados e se preparam para vir, eles estudam, quando podem, um longo tempo, as condições que terão aqui, qual o corpo físico eles vestirão, com qual deficiência, com qual limitação. Por isso que eles estudam a família, qual o melhor contexto familiar para estar aqui, podendo realizar essa transformação. E quando o espírito que vai reencarnar não tem essa condição de analisar, outras inteligências mais sábias, espíritos que evoluíram mais, fazem isso por ele. Estudam quais são as melhores condições. E aí nós reencarnamos. E aí crescemos, descobrimos a vida e a gente começa a reclamar da vida. Reclamar exatamente daquilo que nos foi traçado, que era o melhor para nós. Porque é exatamente essa vida que nós temos que está para nos revelar o que nós somos. É exatamente esta condição de vida que atualmente nós temos que tem as melhores condições para nos ensinar a mudar em nós alguma coisa. Então, aquele irmão que está conosco no caminho, o nosso familiar, o nosso companheiro de trabalho, o nosso companheiro da casa espírita, que desperta algo em nós, que não nos faz muito felizes, que mexe com as nossas emoções, que nos irrita, que nos provoca, ele é alguém que tem uma mensagem importante para nos dizer. Ele está nos falando algo sobre a gente. Porque não é ele que cria essa emoção em nós. Somos nós que temos essa emoção ou esse sentimento. Somos nós que produzimos a reação em razão dele. Então ele é apenas um instrumento da vida para nos revelar aquilo que nós somos. Por isso que a nossa vida, como ela está, ela é importante para a nossa evolução. Porque ela tem a nos ensinar algo. Ela tem a nos mostrar algo. E esse algo nos mostra, não para a gente só saber, ah, eu sou muito ciumento, por exemplo. Eu sou muito apegado às coisas, eu sou mesquinho. Não é só para saber, é para mudar, é para transformar. E aí todos vão concordar comigo. Mas Antenor, é muito difícil mudar sentimentos, é muito difícil mudar o nosso coração. E é verdade mesmo. Por isso que o apóstolo escreveu na sua carta: de duplo ânimo purificar esse coração. Porque precisa realmente ter o ânimo de duas pessoas para poder vencer o sentimento de um. E o que nós poderíamos sugerir então para iniciarmos essa mudança? O primeiro passo para a gente poder realmente mudar algo em nós é nos conscientizarmos da natureza desse sentimento ou pensamento que nós temos. É a gente realmente reconhecer que isso que nós sentimos ou pensamos não é algo bom para a nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes nós ficamos oscilando. A gente diz da boca para fora que tal pensamento, tal conduta não é muito boa espiritualmente. Mas a gente ainda se compraz em vivenciar aquilo. A gente ainda tem alguma satisfação em experimentar aquela sensação, aquela natureza de pensamento. Nós ainda não estamos conscientes de que aquilo é um atraso na nossa evolução. Então, se nós quisermos realmente mudar algo, nós temos que reconhecer que aquilo em nós deve ser mudado. Que embora possamos ter tido satisfação, prazer, tenhamos tido bem-estar com aquela experiência, com aquela vivência, com aquela natureza de pensamentos, que aquilo deve ser substituído ou transformado nessa vida. É só aí que tem a possibilidade de iniciar uma transformação. Enquanto a gente tiver dúvida de que certa conduta, certo pensamento, certo desejo, certos sentimentos são bons ou não, nós não temos força para mudá-los. Então nós temos que buscar essa conscientização, reconhecer o que realmente precisa ser mudado. Daqui um pouco eu falo como alcançar essa conscientização. Ah não, já podemos falar já. Como que a gente pode reconhecer que algo realmente em nós já deve ser superado, que já chegou o ponto da evolução, que nós estamos em condições de vencer aquilo? É através da prece, é através daquela oração realmente profunda, sentida, em que nós pedimos a Deus claramente que Ele nos mostre o caminho que nós temos que seguir, que Ele nos mostre claramente o que nós precisamos mudar em nós. Porque Jesus disse muito claramente que tudo que nós pedíssemos em oração, Deus nos daria. Aí as crianças espirituais falam o quê? Deus, me dá um carro. Deus, me dá a casa. E a gente sabe que Deus até pode dar o carro e a casa. Mas Ele não está esperando isso. Porque isso aí vai vir em algum momento. O que Ele está mais aguardando é que a gente desperte para perguntar: Deus, o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso suavizar no coração? Que natureza de pensamento eu preciso aprender a bloquear e não mais se comprazer nele? É isso que é muito aguardado, é muito esperado no mundo espiritual. Que a gente tenha esse desejo dessa transformação real e profunda. E quando nós oramos com interesse, com vontade, com todo o fervor, como a gente pede o carro, a casa, que também podemos pedir, tá? Não tem problema. Mas, lembrando daquela recomendação de Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais virá junto. Mas, que a gente realmente pense em nossas orações isso. Qual é a grande necessidade que nós temos como espíritos que têm o seu tempo aqui passando? Qual é a grande transformação que nós precisamos operar em nossa vida? E tenham certeza, os espíritos superiores virão nos intuir. Porque essa natureza de pensamento, ela é como um facho luminoso numa grande região escura. Facilmente identificável o emissor. Então, quando nós fizermos a nossa oração com muita fé, com muita confiança de que ela terá uma resposta, peçamos a Deus isso, que Ele nos mostre qual é a grande tarefa que nós temos no nosso interior, qual é a grande transformação que nós precisamos realizar. E essa resposta, ela vem clara. Talvez nós até tenhamos tido essa resposta. Talvez a gente até saiba, pela própria experiência da dor, que é uma grande mestra nesse mundo, que certa atitude, certo pensamento, certa conduta, sempre nos trouxe dor, sofrimento, tristeza, prostração, paralisação da vida. Quando a gente é capaz de reconhecer isso, que certa característica nossa sempre nos põe para baixo, é um grande sinal da vida mostrando que ali está algo que nós devemos mudar em nós. Então nós podemos descobrir através da prece. E para transformar, nós também podemos usar a prece, pedindo a Deus também que nos mostre como operar essa transformação. E Deus é tão generoso, é tão grandiosa a sua bondade, que Ele já disponibilizou isso através de inúmeros dos seus filhos que trouxeram grandes ensinamentos de amor e de renovação da vida. No Espiritismo, o principal ensinamento que nós temos, qual é? Se nós queremos ter uma mudança na vida, é nos entregar profundamente à caridade. A caridade que nos leva a pensar no que sofre, naquele que está desprotegido materialmente, que nos leva a sacrificarmos até para ajudá-los, e a caridade que nós realizamos no dia a dia, nas nossas relações, doando perdão, doando compreensão, repartindo tolerância. Essa caridade que é imaterial, mas que é tão substancial, tão concreta, tão real, tão poderosa. E é aquilo que realmente nos dá o sentido à vida. É realmente aquilo que é capaz de nos fazer avançar de modo mais direto nesse caminho da evolução. Porque estamos há muitas encarnações num caminho em muitas curvas, em muitas paradas, e o tempo está passando, os séculos vão passando. Mas quando nós temos fé, confiança, quando nós usamos da oração como um meio de descobrir o que temos que realizar nesse mundo, é como se nós pegássemos o caminho reto, o caminho que leva direto. E quando a gente une a isso o desejo, não precisa agora nesse momento da nossa existência nem ser o ato em si, mas o desejo de amar o próximo, nós já estamos num caminho de alcançarmos mais rapidamente essa realização. Quando nós nos esforçamos por compreender, por amar o nosso semelhante, nós já estamos sendo capazes de vencer muitos obstáculos. E podemos até mesmo amenizar provas, lutas que nós teremos que passar. E não foi o Espiritismo que trouxe esse conhecimento, foi Jesus, quando ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente se esforçar mais por amar o próximo, compreendendo, perdoando, ou pelo menos não desejando o seu mal, nós já estamos aprendendo a amar, estamos desenvolvendo isso em nós. E nós já estamos sendo capazes de reverter séculos de erros, de reverter inúmeras vidas que tivemos de desacertos. E somos capazes de reverter os desacertos dessa existência. Então o amor é algo que devemos investir muito em nossa vida. Uma forma de a gente se inspirar para desejar mais esse sentimento e assim estar mais próximo dele é nos inspirar nessas grandes vidas que viveram profundamente o amor. A vida de Chico Xavier, para nós espíritas, é um grande exemplo. De alguém, vou plagiar uma música muito bonita que fala sobre o Chico, foi alguém que mergulhou nas profundezas do amor. Foi alguém que foi capaz de sair da sua própria vida e viver para o próximo, de se dedicar ao outro, pensando em minimizar o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero. Então, se nós formos capazes, não de sair totalmente de nossas vidas, porque talvez ainda não estejamos aptos a isso, mas pelo menos um pouco, deixando de lado tanto os nossos interesses, deixando de lado tanto as nossas ambições, deixando de lado um tanto o nosso bem-estar, e pensarmos um pouco mais no outro, seja o carente da rua, seja o carente do nosso lar, nós seremos capazes, talvez não de mergulhar nesse oceano de amor, mas nós seremos capazes de já pelo menos molhar a cabeça nele, de pelo menos sentir o frescor dessas águas do amor, do bem, da fraternidade. Porque é o que a gente sente quando a gente se envolve em algo que é para o bem do outro. É o que a gente sente, porque nós nos sentimos ali envolvidos por algo que não percebemos pelos sentidos físicos, mas somos capazes de captar pelo coração. Porque quando nos movimentamos no bem, nós nos associamos a essa grande força que rege o universo. Quando a gente pensa em termos de amor, de caridade, de perdão, de compaixão, de superação das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, nós nos ligamos a esse poder que sustenta tudo no universo, que é o amor divino. Porque o que mantém unidade na criação é o amor do Criador pela sua obra. Por isso que nós nos sentimos tão bem quando nós nos dedicamos amorosamente a alguém. Por isso que as mães sentem tanta ternura ao envolver o seu bebezinho, o seu filhinho. Por isso que aqueles que se amam, quando se ajudam, se sentem tão bem. Porque eles estão naquele momento em comunhão com Deus. Eles estão nesse momento em que se vivencia o amor por um ser mais fraco, pode ser até o amor aos animais. Nós estamos compartilhando de algo da divindade. É o que nos liga ao Criador. E foi também Jesus que ensinou isso. Quando aqueles homens confusos, perturbados da sua vaidade, os fariseus, queriam envolvê-lo numa trama, sempre faziam uma pergunta para ver se Jesus falava alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. Então foram lá e perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Porque Moisés tinha ensinado que a lei de Deus estava resumida em 10. Se Jesus falasse que um era superior ao outro, aí já criava uma confusão que poderiam usar contra Jesus. E Jesus, na sua sabedoria de espírito puro, o que ele fez? Ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda ele disse que a segunda parte do ensinamento era igual ao primeiro. Então percebe por que, ao amar alguém, ao amar algum ser, nós nos aproximamos de Deus? Porque a linguagem de Deus com a sua obra é amor. A forma dele interagir no universo é o amor. Então, quando nós exercitamos amor, nós estamos na comunhão com Deus. Por isso que nos sentimos tão bem. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se sente naquela onda de renovação da vida. Porque aquele momento foi um momento de um contato com Deus. Deus está exatamente neste momento, neste ambiente. E se nós formos ao bar que tem ali na rua, Deus também está lá. Se estivermos na mata, Deus está lá também. Porque Ele está presente em toda a sua obra, toda a sua criação. Mas a gente não consegue senti-lo facilmente. A gente não consegue, falando que Deus está aqui, olhando para paredes, objetos, pessoas, a gente não consegue senti-lo. Mas a gente sente quando permite que o sentimento de fraternidade que pode nos unir se manifeste. Nós sentimos Deus quando nós sentimos alegria em ver alguém, que compartilhamos afeto, carinho com essa pessoa. Ali nós percebemos a presença de Deus. Quando nós beijamos e abraçamos alguém que nós amamos com ternura e sentimos carinho, bem-estar por estar com aquela pessoa, nós sentimos Deus que sempre esteve ali naquele momento, mas nós só sentimos Ele por essa comunicação de amor. Então nós podemos e devemos transformar a nossa vida por esse sentimento. É a grande força que vai nos transformar. É esse sentimento de amor pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos menores da natureza e até por nós mesmos, que é necessário também que sintamos que somos filhos de Deus, que somos merecedores do amor também de nós para nós mesmos. E é por isso que quando a gente está bem consigo mesmo, que a gente se sente em paz com a consciência, que a gente se sente confiante na vida, mesmo sozinhos, nós podemos sentir Deus. Porque também estamos nessa onda de amor por nós, pelo mundo e pela vida. Então, meus irmãos, busquemos a inspiração na oração. Busquemos a inspiração na prece. Busquemos a inspiração em pensamentos como esses. Pensamentos que ficaram registrados em tantas obras maravilhosas, tantas comunicações admiráveis, em que os Espíritos vêm insistentemente nos convidar e amorosamente a nos renovar, a nos transformarmos, sempre pela melhoria dos nossos sentimentos. E para que possamos mudar também os nossos pensamentos, nós devemos sempre estar atentos ao que eles realmente representam, meditando realmente naquilo que no íntimo somente nós sabemos que sentimos. Realmente reconhecendo aquilo que precisa ser mudado em nós. E aí estaremos nesse grande caminho de transformação. Certamente vocês ouvirão outras explicações do futuro falando sobre renovação interior, sobre transformação, e fiquem sempre muito atentos, porque é um processo tão profundo que nós precisamos ouvir muito, estudar muito, meditar muito e desejar muito que isso ocorra em nossas vidas, porque é a partir desse processo é que nós vamos conseguindo realizar essa transformação. Que Jesus, o nosso grande mestre, médico de nossas almas, nosso irmão maior, possa nos inspirar, nos ajudar a realizar essa tarefa tão importante, que é a nossa renovação interior. Muito obrigado a todos.